Eu sou o deus da guerra. No meu peito rufam tambores, tocados em ritos, criados sob o grito de dores. Angústia do porão, desejo de vingança, solidão. Piedade hoje não, talvez quando tinha um coração. A meta, construir outros 500 e tô disposto a morrer igual cada um dos 300 espartanos. O que vocês são? Aú! Mudo e manto, manos, o que vocês são? A rua! Nosso alimento é o medo no olhar do oponente, tombando em frente, sentindo que há tempos a gente sente. Logo beijem suas mulheres, beijem pra eternizar. Devemos considerar a possibilidade de não voltar. Então cobrar de áspora, vim matar meus inimigos igual Sun Tzu. E isso não é uma metáfora. Os meus reconheço pela conduta. Prepare os seus, hoje verá que um filho teu não foge à luta. Seja como Deus quiser. Acho aqui que do ponto onde cheguei só era possível subir. Guardei toda a mágoa pra com ela regar meu rancor, alimentar minha raiva, devolver em forma de dor. Magrelo da perna comprida, com ódio pra mais de uma vida. No campão visto como besta, na mente o diabo fazendo hora extra. Ei, quem já viu o que vi, não faz questão de replay. Além dos canalha, fez a vida cheia de falha. Por isso minha existência hoje só tem sentido na batalha. Onde normal é não ter pai, espera a mãe que não vem. Sentir frio, fome, ter o que todo mundo tem. Ter vergonha do espelho, aliás, se espelhar em quem? Pular os corpos no caminho, achando que isso é normal também. O que resta? Lutar pra se sentir vivo. Hoje MCs querem festas, eu ainda quero motivos. Seja como Deus quiser. Hora do boom, vocês vão lembrar que o punho cerrado é mais que o lobo da Slum. Nego da cor, trago nos olhos, Xangô e Ogum. Caem fracos, não se carrega peso morto. Essa é a regra 1. Via massacre todo dia, ganhei que se não tem, se fosse segurança, criança não morria. Minha esperança morreu cedo e ao invés de sentir medo da matança, o resto de mim jurou vingança. Uno os maloqueiros pra honrar os em memória. Uns diz que faz dinheiro, será a gente faz história. Eles são porcos num chiqueiro de inglória. Irmão, cê não acha que se explica demais pra quem tem razão? Há anos, manos traficam no quintal. Se coxinhas não vem sua parte, causam funeral. Pretos amontoados por um racismo brutal. Não tem justiça, quero vingança. Foda-se, agora é pessoal.